Chamado distorção, competição pra aqueles que não tem imaginação. Vem com os manos, vem chegado, vamos abrir uma sessão de improvisação. Muitos pensam que é complicação. Desenvolve sua mente rapidamente em forma de canção. Criação fortalecida a cada não. Caminhando nessa estrada, adquirindo informação. Inovação, somos como um avião, flutuando pelas nuvens a caminho da direção. Sensação é de sentir meu coração, cada vez batendo forte, vendo admiração. Com minha visão, vejo ampla situação. Pra seguir esse mundão, eu só te digo viva. Então vem, que eu quero soltar a minha voz. O que tá preso aqui dentro sai como animal feroz. Então vem, vem sentir o clima dessa rima. É o distorção chegando, pode pá que é voz ativa. Então vem, que eu quero soltar a minha voz. O que tá preso aqui dentro sai como animal feroz. Então vem, vem sentir o clima dessa rima. É o distorção chegando, pode pá. Sobre as ondas sonoras eu viajo pelo mundão. Com fé na minha missão, força e convicção. Irmão, atenção extensa na batalha, sendo a falha, multiplicando verso. Por amor à causa, passo pano sobre o plano. Que o bagulho tá formado. A conversa é diferente quando o mic tá ligado. Interligo os pensamentos, ao teor de formação. As caixas ficam felizes, pois eu canto de coração. Me transporto pro outro mundo com foco no meu trabalho. Uma caneta e o papel, e o silêncio no meu quarto. Transcrevo inspiração sobre cada respiração. Explico cada dimensão sobre o teor de formação. Rimação, sobrevivo de afirmação. Canto o que vivo, meu destino sem limitação. Capacidade esplandecente, verbos incondicional. Muito prazer, me apresento. Distorção verbal. Então vem, que eu quero soltar a minha voz. O que tá preso aqui dentro sai como animal feroz. Então vem, vem sentir o clima dessa rima. É o distorção chegando, pode pá que é voz ativa. Então vem, que eu quero soltar a minha voz. O que tá preso aqui dentro sai como animal feroz. Então vem, vem sentir o clima dessa rima. É o distorção chegando, pode pá. Resistência da essência do rap com uma cadência. Cultura em sobrevivência que estava em ausência. Aparência da vista dura, resistência batendo mec. Cresceu muita precisão, só bebendo sem treta. Levo na essência, rap e amor aqui na dispensa. Viu que o rap não é viagem, sistema é sem massagem. Muitos querem ver imagem, eu quero enviar mensagem. Escrito nessas folhagens, registrado minha passagem. E quantidade eu não quero, eu quero é qualidade. Vou levando esse som até pro centro da cidade. Com humildade derradeira da nossa missão. Nordeste cabra da peste, emitindo um bom coração. Feliz eu vou ficar quando saber que o mundo tá moldado e aprenderam a viver. Sem desfazer vou estender a mão pra cada um. Mesmo que a gente passe longe de um ser comum, não sou mais um porque vivo em torno da verdade. Quem está pela mentira nunca vê realidade. Sinceridade, também quero felicidade e um pouco de esperança pra mudar a sociedade. Humanidade, eu não vejo mais em ninguém, mas sei que tem alguém pra te ajudar também. E mais além, surpreender, fazer o bem. Mas quem retém não tem mais amizade de ninguém. Vem, mas quem diria hoje está aqui. Muito prazer, Revolução Diego MC. Então vem, que eu quero soltar a minha voz. O que tá preso aqui dentro sai como animal feroz. Então vem, vem sentir o clima dessa rima. É o distorção chegando, pode pá que é voz ativa. Então vem, vem, vem, vem, vem. Ligado em vitrine, turma do barril, turma do barril. Isso aqui é arte de vitrine, turma do barril, turma do barril. Isso aqui é arte de vitrine, turma do barril, turma do barril. Isso aqui é arte de vitrine. Siga por aqui, bicho, siga.